Bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Já várias vezes usei aqui este termo e esta indicação de que a perseverança normalmente dá frutos. E é o caso da conversa desta semana e do álbum que estamos aqui em destaque, Onde Mora o Mundo, que junta dois nomes, G.P. Simões e Afonso Paes. Nomeadamente este primeiro, G.P. Simões, já há algum tempo que andamos aqui atrás dele, já aqui falámos várias vezes das bandas por onde ele passou, e foi também dos autores que mais vezes foi referenciado aqui noutros destaques de semana, e que efetivamente outras bandas e outros autores já referiram. Recordo-me aqui quando falámos de Encontrar-se, com o projeto contra o estigma das doenças mentais, um tema que juntava G.P. Simões com o Rodrigo Leão. Éramos dois e só os dois, sem mais ninguém no mundo. Deus sabe quantas aflições, mas quem me vem dizer agora que ele sofre, que ele chora, sem motivo, sem razões? Mas não só, várias participações, nomeadamente no que diz respeito ao projeto Fuga, se recordam de Fugida. Outro dia, outra vaga, outro vendaval. Foram-se os anos, os planos, as inquietações. Ficou o rumor das estações que passam depressa demais. Dizem que hoje ela paira discreta no bar, uma cidadã exemplar que fala de coisas normais. Mas quem sabe se ela dormir cansada nos braços do amor, no fundo de um sonho qualquer. E quando amanhã insiste em chamar, ela já se foi num barco de luz na espuma. O Scopo Coffee, que também falou aqui dele, Luanda Cosetti. Era uma interação que eu adoraria ver, assim, e tal, acontecer. Porque entre o GTzinho e eu, entre Vianizinho e Joe também, a gente já sabe que funciona. Mas essa é aquela coisa de aí de novo ver a coisa dos amigos interagirem juntos, esse pensamento de buscar as parcerias. Eu adoraria ver como é que Viviane e GT funcionam, porque Viviane também não anda sozinha, né? Viviane anda com Tove Egas. Exatamente. Né? Aquilo é um núcleo muito forte de trabalho, como é também a Suzana Félix e o Renato Júnior também, entendeu? Assim, então acho que a Viviane, olha, seria um showzaço, seria eu e o Capo Coffee. Eu tô parecendo uma esquizofrênica com essa história do Capo da Rua da Saudade. Então, seríamos nós, a Vivi e o GT Zildo, exatamente, Tatu Simões, seria perfeito. Então, iríamos buscar São José Brasil, o Algarve e a Linha Coimbra, não é? Isso, exatamente. E duas pessoas que GT e Viviane são muito precursores de sonoridade. E dentro de dias falamos aqui da Canção da Paciência, que junta com Norberto Lobo também, no projeto de reintervenção. Curiosamente, também lançado pelo Orfeu. Vivo com meu ódio a mendigar. Tenho muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. Bebo fel amargo até morrer. Já não tenho pena, sei esperar. Por aí começamos, até falarmos com o G.P. Simões, depois falamos também com o Afonso Paes, o outro que face esta moeda. O interesse que houve da parte de lançar novamente um disco pelo Orfeu. É emblemático, sem dúvida, lançar pelo Orfeu, o editor aqui, antes de mais, lançou os álbuns de Zeca Afonso. Ah, naturalmente que sim. Aliás, foi um fator de inspiração e motivação esta possibilidade que nos foi oferecida. E sim, espero que o Orfeu, precisamente, também faça um bom percurso, agora renovada e também continua cantar e a editar coisas boas, espero. Toda a parte que nos toca, essa é a nossa intenção. Eu acho que foi muito, muito importante por várias razões. A primeira, porque obviamente é um grande privilégio estar a editar num selo que, enfim, que tem tanta história, e num selo que tem uma história tão variada, desde poetas a músicos, e acima de tudo, para mim, pessoalmente, que sempre teve uma liberdade artística tão grande, e é o caso neste disco. Portanto, acho que o disco, no fundo, apesar de eu e o GP termos tido o objetivo de fazer o disco de qualquer forma, ou seja, estaríamos dispostos a passar pelo que fosse preciso para concretizar o disco nos moldes artísticos, digamos assim, que seriam os nossos, e não mais e não menos. Mas, portanto, foi uma feliz conclusão da história saber realmente que a Orfeu iria renascer e que tínhamos o apoio da editora para fazer o trabalho como queríamos, com os preceitos que são necessários, no fundo, para finalizar e para produzir um disco que claramente não seria possível fazer em 3 dias, nem em 4 dias, nem. Portanto, é um disco com muito trabalho, com muita minúcia, e que clama, no fundo, um espaço muito grande, tanto em termos de tempo como em termos de liberdade, como em termos de tolerância. Neste aspecto, acho que a Orfeu, de todos os selos do nosso país, no momento atual, é claramente o selo adequado ao disco, e é obviamente um privilégio para mim, e creio que para o GP também será, que o disco tenha saído por eles. Como o mundo é só, sem nós, hoje moro longe demais. Mesmo assim, acontece em mim que tu chegas como sempre, como vais. Boa Nova, um mundo de emoções. Fica um pouco mais, fica até que eu fique. Como o mundo é só, esquecer, lembrar. Vejo-te, revejo a casa, o mar. Mesmo assim, acontece em mim que tu partes como sempre, onde vais? Fica um pouco mais, fica até que eu fique em paz. lugar pra lá do que eu sei. Sendo assim, acontece em mim uma esperança estranha e vaga e sem razão. Nos braços da imensidão, de onde é que surgiu esta ideia de onde mora o Mudo? Eu e o Afonso fomos apresentados por um amigo em comum que achava que nós teríamos algumas afinidades musicais. E, entretanto, convidei o Afonso, que é um excelente músico, para tocar comigo, com o meu repertório. E, entretanto, fomos a... acho que fomos falando na ideia de fazer um disco, uma parceria. Foi uma ideia que fomos alimentando, devagar, até que, no ano passado, fizemos um retiro, ou dois retiros, assim, as semanas de isolamento, e começámos a trabalhar seriamente no disco, e assim acabamos. Eu acho que a principal razão pela qual nós colaborámos foi porque existe, creio que existe um formato, uma forma de fazer canções, música-letra, um tipo de parceria, caiu um pouco tem vindo a cair um pouco em desuso, e sendo que é um tipo de parceria que os dois apreciamos muito e que mais uma vez remete um pouco para o Brasil e para o cancioneiro, mesmo para o cancioneiro norte-americano, não é? Standards de jazz, etc. E em que o resultado final é um um bocado diferente do trabalho, portanto, do letrista músico, como eventualmente do músico letrista ou do músico, neste caso. E, portanto, logo à partida é um formato desafiante. Eu creio que isto poderá ter estado no nosso subconsciente. E poderá ter disputado a tal colaboração. Sempre que tu dizes que acabou, que é o fim, Dorinha, sinto então que a dor mal começou. Tem dó de mim. Cuidei de ti bem de quanto tinha para dar, deita a noite e o dia, mas nada sacia tanta dor, nem o mar. Dorinha, já é quero ir na senda do sol, quero um novo dia, mar adentro, peito aberto, azul, minha paz. Dorinha tem dó da dor que só te adora. A ideia de participações, que já não é novo, e aliás tem participado, como dissemos há pouco, com muitos músicos nacionais, principalmente com um tema ou dois em discos. Foi mais difícil fazê-lo para compor um conceito todo de um disco deste Onde Mora o Mundo? Aqui nunca é fácil construir nada. E claro que foi outro trabalho da desenvergadura. Né? Eu acho que o conceito foi construindo à medida que o trabalho foi surgindo. Portanto, foi um trabalho. Não foi nenhuma tarefa colossal estar a pensar um disco. Eu fui sempre pensar à medida que era feito. E hoje é assim que se apresenta. E o que podemos referir aqui nas pessoas que os acompanham é de virtuosos. Não tenho outro nome para os designar. Carlos Barreto, o Alessandro Franzão na bateria, o Carlos Beto no contrabaixo, Jorge Reis, saxofone alto, Tomás Pimentel no fliscorno, portanto, e não só, vamos ver por aqui, e além de outras participações, como o Quarteto do Artesano, portanto, de que vocês fazem, aliás, agradecimentos aqui no layout do próprio disco. A junção destes músicos era o quanto basta, assim, a condição sine qua non para que fosse feito este Onde Mora o Mundo? Bom, eu creio que a conclusão que se foi chegando é que os temas que fomos construindo tinham o seu quê de... tinham as suas particularidades, nomeadamente alguns intrincamentos, e de facto para esta música soar com alguma naturalidade, preciso que ela fosse interpretada por músicos muito bons, que são, aliás, músicos com quem o Afonso já tem tocado muitos anos, e eu também, especialmente o Tomás Pimentel, que tenho o prazer de trabalhar já há muitos anos, e creio que sim, creio que este som, o som do disco, os timbres do disco, a voz do disco, não seria a mesma, claro, sim. Sem estes músicos em particular, sim. O caso do Afonso Paes, já de algum modo já trabalhava com eles há algum tempo, nos seus álbuns, e pelo menos estou-me a recordar no que diz respeito às subsequências. Sim, pois eu formei-me pela New School em Nova Iorque em 2000, e ao longo destes 11 ou 12 anos venho vindo a fazer um trabalho de composição e de concertos ao vivo aqui e no estrangeiro também, portanto conheci pessoas de vários sítios e tenho colaborado com essas pessoas ao longo do tempo, portanto um trabalho exploratório da improvisação e das composições, e nesse trabalho tenho sempre vindo a tentar que exista um elo de no fundo que liga aquilo que eu faço enquanto músico improvisador e as minhas origens enquanto ouvinte da música, sendo que eu comecei por ouvir canções de Sérgio Vinho, José Mário Branco e as canções brasileiras, Chico Buarque, Dom Jobim, etc. Portanto, creio que a associação destas duas vertentes já existia, acho que sempre existiu, mas no subsequências, enquanto disco de jazz, acho que teve assim um cunho mais de jazz, mas também de canção, e enfim, foi isso também que me levou a convidar o Ed Lobo, e tive o privilégio de que ele aceitasse e que viesse cá apresentar-se ao vivo comigo e gravar comigo. Portanto, creio que o percurso tem sido um pouco aquilo também que eu tenho conseguido fazer na combinação destas duas vertentes. E neste disco com o GP Simões, pronto, a coisa foi feita de origem, já com essa intenção de que a combinação não tenha que fazer cedências a nenhum tipo de mercado, nem a nenhum tipo de estilo, nem a nenhum tipo de diretriz, não é? Digamos assim. Daí que vem, em termos de ponto comum, em termos de, temos pelo menos o Carlos Barreto e o Alexandre Frazão, portanto, que são pessoas que tiveram as sequências e que aparecem aqui precisamente onde mora o mundo. São os músicos que entendeu que necessariamente para trabalhar num projeto seu teriam gostado? Aí creio que há duas partes para a resposta. A primeira, pronto, eu acredito que um som de grupo é uma coisa conseguida um pouco por um processo continuado, de uma colaboração continuada, sendo que os meus dois discos de originais, que são Terra Nova e Sucessões, há pouco, são discos que no fundo depois disputaram assim uma promoção prolongada em termos de concertos e tudo. Portanto, eu venho tocando com o Carlos Barreto e o Alexandre Frazão há 8 anos, e para mim tem sido muito importante porque são músicos que eu sempre admirei, que eu cresci a ouvir, não é, enquanto me formava, portanto músicos de uma geração diferente da minha, dos primeiros músicos de jazz de Portugal, dos melhores na minha opinião. Não digo os melhores, mas dos melhores, porque acho que cada pessoa tem a sua característica. Então, são músicos com uma grande capacidade interpretativa, com os quais eu me dou muito bem musicalmente. Esta é a primeira parte. A segunda parte, porque no tipo de composições que eu fiz com o GP, creio que pela complexidade da música, portanto, é uma música bastante intrincada, parece-me de grande importância que os músicos que a interpretem sejam capazes de passar uma sensação de facilidade de interpretação, ou seja, a música torna-se simples de ouvir, apesar de ser complexa, se for tocada por músicos com muita experiência, e nesse aspecto também pareceu-me essencial ter assim uma equipe de primeiras águas, creio que a resposta será esta. Eu recordo-me aqui uma conversa que tivemos com o Manuel Paulo, na altura falámos de Alves Namorados, não desde o último trabalho com o Nancy Vieira, e ele falava do Alexandre Frazão e curiosamente designou assim: é o músico, no caso baterista, que não coloca uma nota a mais quando ela não é precisa. Sim, eu identifico-me com essa afirmação do Manuel Paulo, e acho que para além disso, se eu tivesse que acrescentar alguma coisa a isso, parece-me que é o músico, é o baterista que cria, digamos assim, ambientes e não só os põe em prática, ou seja, ele atende muitíssimo ao que a música diz e cria no fundo uma plataforma de um groove que tenha que ver com o tema, que é único e exclusivo daquele tema. Portanto, parece-me que esse cunho de originalidade também é muito importante, e foi muito importante no disco. Lembro-me, por exemplo, do groove do Car Comparsa, ou do groove do Conversa de Esquina, que são temas muito movimentados e são temas que fazem lembrar certo tipo de ritmos, mas que não são exatamente aquilo que já foi ouvido. Portanto, essa capacidade de imprimir uma leitura nova a um ritmo já conhecido é uma coisa muito particular dele, e é uma das muitas razões pelas quais eu aprecio musicalmente e admiro. Já que falámos da Conversa de Esquina, não podemos deixar de falar na representação de um espanhol, que traz aqui um saxofone soprano com uma participação belíssima neste Conversa de Esquina. Certo. Foi uma coincidência muito gira. O Perico Sambeato é um músico com o qual eu toquei a primeira vez em 2003. Ele vem muitas vezes a Portugal. Acho que vai muitas vezes a todos os países da Europa. Ele é muito solicitado por vários grupos. E desta vez estava a tocar com o trio do Bernardo Sassetti, que curiosamente é com o Alexandre Frazão e o Carlos Barreto também. Exato. E como eles estavam a gravar connosco no estúdio Namus, eu propus que eles ensaiassem lá. Eles iam ter um concerto no Porto no dia seguinte, que ensaiassem lá antes do nosso horário de gravações. Assim sendo, cheguei ao estúdio e lembrei-me no caminho para o estúdio que seria fantástico se o Perico aceitasse uma participação Conversa de Esquina, que originalmente teria um arranjo completamente diferente. Portanto, foi uma coisa que não foi muito pensada, nem ele veio propositadamente cá fazer o solo. Portanto, foi muito informal, mas ao mesmo tempo foi fantástico. Ele gravou 4 ou 5 solos diferentes, todos eles muito bons, e eu tive a incumbência bastante ingrata de escolher um deles, porque ficaram outros 3 de fora e que são igualmente bons. E pronto, acho que é um contributo muito bom para o disco, até porque o tema acaba por ter as duas vertentes, não é? Portanto, tem a parte cantada com a letra,

faz tarde para eu recomeçar o mundo. Vai por mim que a vida arde num grande poço sem fundo. Vai por mim porque hoje é sexta e há uma festa no meu peito. Vai, vai, vai por mim senão eu canto tantas mágoas de criança que te secarei a esperança e te inundarei de espanto. Vai, vai por mim só porque sim, porque a lua assim o quer, que a gente minta sem fim para encontrar o prazer. Eu vou ler aqui o que li e vou aqui plagiar aqui o que li sobre este álbum. E que diz isto: o disco condensa nas suas canções a escola da canção brasileira, a sofisticação jazzística do cancioneiro norte-americano e o espaço do improviso. Nesta frase, acha que se diz muito sobre o que efetivamente é Onde Mora o Mundo? Estilisticamente, quer dizer, é uma descrição um pouco ampla, mas sim, mas claro que o disco se inscreve aí, sem dúvida. Nós estamos habituados, não só das produções que teve antes, Pop del Arte, Pelo Chaz Hotel e Quinteto Tati, mas muito recentemente aos seus dois álbuns, 1970 e O Boato. Onde Mora o Mundo vem nessa sequência, ou seja, acha que há um encadeamento com estes dois últimos álbuns? Há um encadeamento temporal, não é? Uhum. Há um encadeamento temporal, agora não sei qual é a lógica, não sei qual é. Ainda me escapa, creio que essas coisas se vêm passar uns anos, ou seja, não há uma... voluntariamente não há assim nenhuma ideia de continuidade, né? Há uma ideia de continuidade no sentido em que foram esses trabalhos anteriores que também fizeram com que, por exemplo, o Afonso, que os ouviu, gostasse deles e achasse que era uma boa ideia fazer um instrumento desta natureza, que construiu um álbum parecido comigo. E creio que o universo onde nos movemos também não é muito, não está muito distante do... Ou seja, tem algumas afinidades com aquilo que tenho feito até então, portanto, acho que vai ser essa continuidade. Ai, nos meus braços, como se fosses minha e hoje eu fosse rei, o dono deste céu estrelado, desta lua tensa, nesta falsa valsa. Cola-te a mim. Como é um presságio, diz-me que assim tinha de ser o amor, tinha de ser depois de mil naufrágios nos abismos do mar. Como num sonho apenas te presinto e corro para te ver, mas numa dança lenta, pé ante pé, vais pelo ar. Então viro o mundo e caio às portas do céu, como um mendigo que tu não vês. Que mal te vê, mas que te segue até que a luz se apague. Cai nos meus braços como se fosse agora tudo o que há de ser. Nos sonhos, na valsa, pé ante pé, pelo ar. Depois vem o vento, espalha tudo e assim tinha de ser o amor. Nós temos o desafio sempre para quem se estreia aqui na Boa Nova em termos de conversa, neste caso fazem caso toca. E no caso do JP Simões, temos até alguns curiosos em fazer precisamente estes três desafios. Porquê? Porque por causa do quilómetro zero. De que lhe as dois parabéns, naturalmente não serei o primeiro a fazê-lo, já há muitas pessoas que lhe deram parabéns e que só peca por ser efêmero, portanto não ter tido seguimento. E foi do que melhor se fez para a divulgação da produção nacional. E os desafios vêm nesse sentido. Imagino que vem aqui a Oliveira do Hospital fazer um concerto e que pode ter consigo duas bandas, pode escolher duas bandas, dois autores. Quem é que hoje em dia traria para fazer um concerto consigo aqui? Bem, eu podia convidar imensas pessoas. Já o Norberto Lobo, que é maravilhoso. Podia convidar o Mikado Leve, que é banda fantástica do meu amigo Marco Franco. Também podia convidar a Couple Coffee, não sei. Já vão em três bandas, pronto, mas... Eu não sabia que Luanda ficava do ladinho da Bahia. Eu não sabia que Luanda podia ser o nome de Maria. Eu não sabia que Luanda se eventualmente usaria alegria. Eu não sabia. O Zé Mário Branco, só porque ele toca tão poucas vezes, eu gostaria de ouvir sempre mais vezes. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E levaria eventualmente os Clãs. E ela gosta, gosta de gostar de mim. Curiosamente, o Zé Mário Branco ainda não teve a oportunidade, com muita pena de nossa, de falarmos aqui com ele. Mas, como dizia há pouco, a perseverança também há de trazer algum efeito positivo. Vamos ao segundo desafio. Imagino que venha aqui alguém de internacionalmente conhecido, ou que o Afonso reconheça como, de facto, em termos tradicionais, uma pessoa com algum perfil para ser uma pessoa reconhecida, ou uma banda reconhecida, e que venha a Portugal e gostaria muito que o Afonso Peixe participasse numa primeira parte. De quem gostaria muito de participar numa primeira parte? Adoraria fazer a primeira parte do concerto do Chico Buarque. Chico Buarque. Que curiosamente está a gravar neste momento o seu próximo disco. Uhum. Portanto, não é nada de inatingível, parece-me. Pois não sei. Não, eu acho que ele não costuma querer primeiras partes, uhum. Só por isso, porque os concertos dele têm tantos temas para cantar que não sobra tempo para uma primeira parte. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. Não sei, sinceramente, eu posso dizer que há uns 4 anos fiz a primeira parte do espetáculo do Seu Jorge no Coliseu. Uhum. Isso, posso dar isto como exemplo, mas agora não sei, mesmo precisamente não sei de quem desejaria, sei lá, pode fazer um concerto. Na parte de um concerto de David Bowie, era fantástico. Está lançado o desafio. Agora o terceiro, que nos dizem as outras vezes, que foi o mais difícil. Imagino que é um disco de tributo a um determinado autor, a uma banda, e que pedem ao JP para integrar esse tributo e com uma versão de um tema. A partir de que tributo gostaria muito que fosse feito e com que tema é que participaria? Não sei, imaginemos. Para dar um exemplo, já que falei no Bowie, imaginemos um tributo ao Bowie e participaria com o Life on Mars. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. Lennon's on sale again. Bom, sinto que se eu tivesse que optar por tocar até ao fim da minha vida um estilo de música, eu creio que continuaria a não abdicar do improviso e, portanto, tocaria jazz até ao fim dos meus dias, como acho que também vou tocar, não é? Apesar de poder fazer a música que quero. Acho que faria um tributo ao Cole Porter. Cole Porter. Ao Cole Porter, e tocava um tema que gravei no meu penúltimo disco, que é o Fluxorama, que se chama You'd Be So Nice to Come Home To. Seria uma releitura desse tema, que é um tema que eu gosto muito. Muito bem. O Standard. Está apontado. Da componente ao vivo deste disco, de que aliás já tiveram a possibilidade de ter feito. É um disco naturalmente um bocadinho também à semelhança de ter feito os seus concertos, para o intimista. para o intimista e para a dona de casa também. E quando digo espaços fechados, não é? Não, o disco ao vivo, o disco tem outro tipo de dinâmica, ele é muito mais expansivo. E a coisa que também, quer dizer, não era uma coisa previsível, mas é assim que está a acontecer. E o disco já teve a sua carreira internacional, né? Tivemos a fazer uma pequena digressão no Brasil, nomeadamente, ou em particular em Belém do Pará, agora durante a primeira quinzena de maio. E de facto, disto tem-se revelado bastante mais enérgico e expansivo do que à partida se podia prever. Portanto, acho que é um disco que tem, a meu ver, pode ser tocado em muitas outras circunstâncias que não meramente a circunstância intimista. Assim. Quero fazer agora uma canção tão triste que tudo quanto existe, tudo que demora, desista. E não insistem nem mais uma aurora. E nunca seja agora a hora em que partiste. Porém uma canção assim não estanca a primavera. Passa de uma flor que murcha num jardim. Para que cantar então, quando se desespera? Para que fazer da conta? Para que fazer de conta que chegou o fim? Thank you. A criação deste disco, ao que nos dizem, foi dividida entre Tavira e aqui bem perto de nós, na zona da Serra da Lousã. Este tipo de ambientes, de algum modo, afetam, e presumo que sim, afetam a criação da produção musical, como seria de uma outra arte qualquer? Então, quer dizer, nós somos animais condicionados, não é? Uhum. Naturalmente, os ambientes nos moldam. Mas, essencialmente, a questão passou por conseguir encontrar circunstâncias ou lugares onde houvesse tranquilidade para poder trabalhar pura e simplesmente na música e quer dizer, de certo modo muitas das ideias já vinham mais ou menos pendentes, outras foram trabalhadas no momento e quer dizer, foi um trabalho de invenção muito estrito senso, chegar e começar a inventar música e começar a inventar letras e eu acho que o isolamento ou os sítios onde estivemos a trabalhar ajudaram de facto a não pensar nos sítios, por mais que fossem sítios particulares, tinham a característica de ter poucas distrações, como tem uma cidade como Lisboa, por exemplo. E creio que o efeito diretamente da paisagem ou da circunstância ou do lugar na música, não sei, sinceramente, não sei até que ponto. Não consigo, pelo menos, criar esse vínculo ou descrever essa lógica, porque eu creio que, quer dizer, o efeito dos sítios em nós, o efeito tranquilizador dos sítios em nós, totalmente depois passou para a música, é evidente. Eu quanto posso pensar. Caio como a noite no teu colo, calo fundo desconsolo que se cola à minha pele. Pouso as mãos famintas no teu peito como um pobre sem sustento por jardins de leite e mel. Pernas, braços, bocas são caminhos e o teu hálito é um mapa para cruzar a escuridão. Somos outra vez um céu antigo e o teu corpo é o meu abrigo, fenda que fecunda o chão. Onde Mora o Mundo é um disco para replicar, ou seja, para ter uma sequência de ambos? Creio que não, é uma espécie singular. Portanto, está datado no tempo e no espaço. É Afonso Paes e J.P. Simões neste período? Sim, creio que sim. É um disco muito particular também, porque é um disco, todo ele, muito condicionado por uma série de circunstâncias que viram crescer mesmo. É um disco de separação, né? É um disco que fala muito de separação e de capacidade de separação e imaginário de separação. Eu espero um dia destes conseguir mudar de assunto. Pelo meio temos aqui, também editado pelo Orfeu, o álbum Reintervenção, de onde participa precisamente com o Norberto Lobo, como há pouco falei. O quão importante foi participar neste tributo a José Afonso? Bom, quer dizer, uma das coisas mais importantes também participar num tributo a José, que é que vão se ouvindo coisas que não se conheciam, vão sabendo por nós também a vida dele, que não eram óbvios. É sempre uma próxima, uma figura fundamental na nossa música, na nossa cidadania, incontornável, de talento e de dignidade. É evidente que isso provoca sempre boas radiações para nós. Depois foi também interessante fugir um bocadinho aos temas mais ouvidos do Zé, que é procurado em outros temas. Pensando a paciência, foi o tema que eu escolhi para interpretar, que acho que também foi um tema que ganhou a sua luz também com a interpretação Alberto Lobo, né? Conseguiu usar um tema bastante brincado, todo na sua guitarra mágica, e creio eu que conseguimos surgir o tema com dignidade. Curiosamente, o segundo disco deste selo é o Reintervenção, onde também participa, no momento com o Era o Redondo Vocábulo, com o Orlando Santos. Então, onde surgiu este convite, e claro, qual o prazer que imagino que seja muito de estar nesta Reintervenção? O convite surgiu também do Pedro Passos, que eu conheci quando há a proposta deste CD Onde Mora o Mundo, e surgiu com um tema que eu já conhecia, ou seja, tenho memória de o ter ouvido. Não é propriamente dos temas mais cantáveis do Zeca Afonso, que é o Redondo, Era um Redondo Vocábulo, que é um tema que ele terá terminado, pelo menos não se sabe se ele fez o tema integralmente ou se terá só terminado na prisão de Caxias. E eu digo que não é dos temas mais cantáveis porque é um tema relativamente complexo, caótico. Tem uma certa desorganização, digamos assim, musical e poema da letra, que reflete assim um estado de espírito de pavor, não é? E portanto logo aí surgiu um desafio, que foi tornar o tema, fazer uma releitura do tema sem romper com o espírito original do tema. Portanto, musicalmente foi um desafio grande, e eu não ouvi nenhuma das outras participações do disco, a não ser quando o disco saiu. Portanto, até nesse aspecto, eu acho que foi, não sei se foi estratégico, se não foi estratégico, foi uma ideia muito, muito bem tida, de cada músico fizesse a sua releitura sem saber o que os outros músicos iam fazer. O resultado final acho que foi fantástico, porque o disco tem uma heterogeneidade, uma variedade, exatamente, tem uma variedade de leituras muito grande, mas funciona muito bem. O alinhamento está fantasticamente escolhido. Também não tinha trabalhado com o Orlando Santos, adorei trabalhar com ele. Até nesse aspecto o disco é heterogéneo, não é? Portanto, as colaborações são entre artistas com trabalhos muito dispares, e pronto, creio que o tema Era um Redondo Vocábulo tem o seu lugar no disco, enfim, foi obviamente um prazer participar também nesta segunda edição da Orfeu, que era suposto ser a primeira, a propósito. Enfim, mas também está muito bem enquadrada a primeira com este Mora ao Mundo, Onde Mora ao Mundo. Mas bem, agradecer naturalmente a disponibilidade que teve para estar aqui na Boa Nova. E já abrimos a porta, portanto, a partir de agora já sabe que vamos ser aqueles aborrecidos que volta e meia lhe vamos bater à porta para saber o que é que anda a fazer e estar atentos àquilo que vai ser a sua produção, naturalmente. Obrigado, foi um gosto. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. E agradecimento a disponibilidade também. Tá bom? Obrigado, nós. Feliz eu sou, pois já. tribunal. Da habitação do IKEA já só bebo a refeição, já não toco em cocaína. Volta, volta, feliz minha. Grinaldo, ajuda, está na tua mão, irmão. Este método é cura para todo o mal, irmão. Estás no fundo do poço, fraco, pele e osso, irmão. Mas no escuro da fossa é que nasce a fé, irmão. Bem podes crer que eu vou mudar e renascer, ressuscitar, homem novo em nova pele, extraordinário. Ajuda, está na tua mão, irmão. Este método é cura para todo o mal, irmão. Estás no fundo do poço, fraco, pele e osso, irmão. Mas no escuro da fossa é que nasce a fé. Grinaldo, ajuda, está na tua mão, irmão. Este método é cura para todo o mal, irmão. Estás no fundo do poço, fraco, pele e osso, irmão. Mas no escuro da fossa